da Terra. Chegou o momento da guerra interplanetária. Peço licença, meu pai, Oxalá, em toda minha vida me fez caminhar. Ouvindo a batida, mesma picadilha, seguindo a minha trilha pra não fraquejar. Sempre tudo que cê tem é menos que um de alguém. Seu olho gordo num espaço, minha mente além. Sonha com Cinderela, isso te deixa uma fera. Pois tem talento adormecido igual a Bela. Ramela, meu reconhecimento não espera. Regido pela Kali, bem-vindo à nova era. Tô pelo certo, pelo rap, pelo que eu quero. E que se foda você, essa história de boteco. Eu vou além, junto com Alien Man. Encher a cara, nós não deve nada pra ninguém. É sem frescura, é sem desculpa. Sem cerimônia, firme e forte nessa luta. Eu puxo o bonde, sou intruso, venho lá de longe. Sempre ligeiro com você, não nasci ontem. Poderes mentais? Não uso nem 10% do cérebro dele. As pessoas ficam paradas, caladas, como estátuas. É o seguinte, estão atirando lixo pros ouvintes. Com toda essa merda que é que mesmo acredite. Frangão de padaria, curtindo a cachaça. Representa quem tu não sabe o que fala. Acha que dá bom de trabalhador, é bonito. Se liga negativo, escarnece de condomínio. A tarde à toa, vive numa boa. Quem financia a cachaça e os rolê é a coroa. Vários play no YouTube, não ganhou a luta. Merda no Brasil, todo mundo escuta. Aqui o que não presta sempre fez avalanche. Na lista dos verdadeiros, esses aí é sem chance. Comandante, almirante, nós tá na missão. Igualdade, ninguém é mais, entende, vacilão. Não importa de onde eu sou, não importa pra onde eu vou. O que importa é o que eu sou. Aqui no mic nós falamos. Não importa de onde eu sou, não importa pra onde eu vou. O que importa é o que eu sou. Aqui no mic nós falamos. Não importa de onde eu sou, não importa pra onde eu vou. O que importa é o que eu sou. Aqui no mic nós falamos. Não importa de onde eu sou, não importa pra onde eu vou. O que importa é o que eu sou.